Após a passagem do tráfego da TAM, autorizado a ingressar para o pátio conforme. Ah, Paulista, o Quebec Quente, reiniciando a passagem do TAM. A linha decola no 0, vento no 00 grau, 079. Autorizando a decolagem, então no 0, 031 no 49. Bom dia, Mike, aqui em Vila Ponte 2. Solicita a polícia sangue reboque da ponte 2 para a posição número 1 ou 2 remota, já contactado para Israel. Bruno 961, está voltando? Tá bem, mano, consiga. Poderia confirmar a chamada inicial, puxa. Olha, aproximadamente 10 minutos. O TAM para reboque está autorizado, 02 para remota 12, reporta no término. Positivo, gato. MC049, contato a linha da colagem, sobre mantenha o nível de voo 340, passando 2 mil pés, vem na prima de Leda. 340, após 2 mil pés, voaremos Leda, 49. Tenente, mantenha a posição e aguarda. A aeronave já está sendo rebocada para remoto 1-2, vou passar a cauda do senhor. Após a passagem da mesa, está autorizado o puxo. Então aguarda o chão, após autorizar o voo 96. Confirma o voo 96, né? Na 25, bom dia, sem identificação, deixa 4 mil pés no trem de Ponce, ajustado 1-0-6. Após Ponce, o senhor deverá voar de Serra Vita 368 para evitar a área de Aratu. Hotel India, parte aéreo na posição número 12, bom dia, obrigado. Não, eu tenho puxa autorizado, sim, tá? Não, tá, obrigado. Dirigindo 49, chame centro Recife, 125, decima 1. Caso negativo é essa, 123, decima 8. 125, 1268, Dan 3149, um bom dia. Dirigindo secundária, 123, decima 8, bom voo. 1238, muito grato, bom início de semana. Salvador, voo 865, tá sempre na informação. Delta. Voo 865, assume identificação, desça nível de voo 050, na proa de Ponce. Após Ponce, o senhor deverá voar o serviço 368 para evitar a restrita gerator. Bom, depois pulou 368, desce 050, voo 865. Corrigindo, após Ponce, o senhor deverá voar o Serravita 368. Ponce 368, voo 168. Campinas. 183, 3 horas e 48, Campinas. Contorno Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1.3, tem bom voo até a próxima. Perfeito, contorno Pátio Índia 118, obrigado, bom serviço, mais bem. Siga. Na 225, após Ponce, tem intenção de fugir. Após Ponce, um pouco mais abaixo, pode fazer uma base visual do céu do ano, vai visual para o próximo. Na pista não é zero ainda? Apenas. Gente, porém, inicialmente se eu desvirar depois de Ponce, voar para o Serravita 368, aguardando para voar duro enquanto se desvirar para cancelamento. Devido à área restrita gerador. Aqui, após Ponce, toma flor do 368. dia, gol 1961 na próxima estação. 1961 autorizado, a linha de colapso no 0, vento 090 graus, 06 à noite. Ali, alemão, gol 9-1-2. Decolado 221, decolado 22, chama controle 1208. 208, obrigado, bom serviço, 9-1. Senhor de Salvador, 1-9-1, muito bom. 1-9-1, decolado 22, bom dia, contato decolagem, bom dia da El para nível de voo 360. Da El 360, voo 1-9-1. Ainda mantém a polícia Vitor 368 aguardando modificação do seu plano. Foi autorizada a descida 2500 pés, registrado no 093. Ele tinha no 093 aguardando a planeta. Linha 225, plano IC cancelado, 0725, está autorizado voar na proa 1970, nessa proa é posto visual com a pista no zero para uma pista, para um final visual da pista no zero. Ok, proa IC 0970, cancelando IC, voar visual, porque pode visual no zero. 25, Cruzeiro, está autorizado a vista para o estúdio de tráfego. Ok, deixa eu ver o tráfego. Meia cinco para evitar, a gente está voando a proposta 3.68. Já vai voar 3.68, conforme estreia anteriormente, boa noite, meia cinco. O nome é 25, está autorizado voando para o 145. Meia cinco, desça 2.500 pés, ajustado 1903. 2.500, 1903. Ou 1865. Decimal 95, com pouso. 2295, obrigado, ótimo. Já é o Leda Mótima, via Upes 10, o Bave, Upes 16, Cosmo, prossegue conforme roda o plano de voo. Controle 1208, aciona 5424, transponder. Quatro, dois, três, transponder, chão pronto para tiver funcionamento, 6075. Oito, meia, cinco, vem na prua, trânsito, 3.6, meia, autorizado, aeronave, 5.0, aposto, passa no trânsito, 3.6. O gol 865 vai manter o perfil, 3.68, mas vamos ficar alto na aproximação. É isso, o gol 865 está autorizado, então, manter a prua, trânsito, 3.68, iniciar o procedimento, aposto, passa no trânsito, 3.6, visão capítulo. Gente, gol 865. 225, no Salas 32, libera a direita, 121, decimal 9. Com a 10, com 865. 865, complete 9, mas Alexandre Torre, 1 decimal 95, composto. Salve, 5, prossegue Alfa de 10, posição 06. Alfa de 10, pra mim, obrigado. Dia 1865. A senhora aproximação tem contato visual, tem pouso autorizado, posição 0. Vento, uma centena com meia dúzia. Repouso, pistão 10, gol 1865. Salvador, bom dia, retorno 8165, beleza, Fox? 65, autorizado Alfa, reposta na Juliette. Alfa, da Juliette, com 1865. Juliette, eu vou 1865. 1865, mantém a posição, Juliette. Eu vou manter a posição. Juliette, eu vou entender. Vou chamar a 0765, quando ela é equipe de solo, de modo a deixar a posição 10 livre para ingresso do Bang Levon. 1865, com cautela, ingresso Juliette, posição 10, fique atento ao pushback do Airbus na, na mesa. Ok, vai ingressar, posição 10, grato. Bom dia, Cocker Dentro, de 4006, Ultimate Setting 1014. Point arrived after first bounce fly heading VTC 368. VTC 5000 feet, both cleared both arrivals after first both fly heading VTC 368. Bordo, 4 horas ao ser humano, galera. 5 Nicolas 47, controle número 08, bom voo. Controle número 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xenar 6075, Dial, passando 1600. Xenar 6075, contato a onda colada, estuda e mantenha o nível de voo 360, passando 2010. Foi uma prova de lida. 7.2000, voa lida, consigo no 360, Xenar 6075. Fazer o 83 NDB Zulu Poste 3. Alpha 083 for avoid restricted area, fly heading 220. The limit is 24 miles each heading. After 24 miles, fly heading Duna. And now it says 2,000 feet. Papapá Sérgio Delta, sem identificação, desça nível de voo 050 para o Mari. Após Mari, será autorizado a piloto a Vitor 366. Acima de voo, Mari, após voo 375. Esse nome é 075, chame Centro Recife, 1251, no bom voo. Essa é 6951, na chegada 075, obrigado, bom trabalho. Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar, sem identificação, desça nível de voo 060, mantém inicialmente a prioridade de pagode, após autorizado via chegada a mar, informe que o número de três na aproximação, confira sua velocidade indicada. Mantém a redução de 2509, aguardando a proa de sua vida 366 para o R9 da pista 90. Salvador, muito bom dia, Portugal 087 Heavy, faz a Mofia 80. Sim, conforme for a ponte. Muito bom dia, Portugal 087 Heavy, walk through 714, 5 level 380. Portugal, Cocadente, Portugal 087. Duna, and the initial procedure. Direct Duna, clearing via approach Zulu, runway 10, and report passing position Duna, Europa 03. Airport Duna, do you confirm your position? Report go 087, and we are at the position, the bus? Yes, it's in that. Porto Brasileiro 7, contact tower, frequency 118.905. Europa 03, fly heading Duna. Going, fly Duna, Europa 03, heading Duna. Brasileiro 3, contato final Recife, frequency 126.0, it's enable 128.8. We go back to 126.0, it's enable 128.8. Good news, we have a problem. Coming. Porto Brasileiro 3, reporting test Duna, and initial final procedure in the Biju. Aqui o Delta Vana para o outro é Vitor 366, informe essa velocidade indicada. 260, ao quadrado 266. É Vitor 366. O Romeu Bravo Oscar, autorizado inicialmente, vamos para o EVCAP. EVCAP, não estou gravando. Europa 083, approaching Duna. Pode complete final approach and contact the tower, frequency 118.995. Good one. Complete approach 118.995, Europa 083, muito obrigado, bom dia. Salvador Tower, bom dia, Europa 083. Europa 03, good morning. I have been signing clear to letter 110. Wing D 310 degrees, 03 knots. Centrano, Europa 0, Europa 03. Certo, Delta, desça 25006. Autorizado aeronave funcionou. Zero reporte passando para a Vida 366. Nós em Salvador, no 014. O meu Bravo Oscar, desça até 3.000 pés, ajustado 104. mismo, prosiga. Autorizado Serra Bravo Índia Lima, via Golf 677, nível de voo 120, saída Coral, decolada 197 com curva direita, código 5430, controle Salvador 1.